chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagem e estará sujeita à cobrança após o sinal. Deixe sua mensagem para... Deixa a mensagem. Jeremias Guido. Irmão Jeremias Guido, prazer. É o Sérgio que está falando aqui de Itápolis. Irmão, a respeito, irmão, daqueles irmãos que uns dois meses eu liguei pro irmão para falar pro irmão arrumar um serviço, ver se o irmão conseguia arrumar um serviço para mim aqui em São Paulo. E eles me ligaram e eles estão sabendo já, não sei através como eles estão sabendo, dos depósitos que foi efetuado pelos irmãos na conta da Ariano. Então eu queria que o irmão me retornasse a ligação para mim saber o que eu faço, como que eu faço, né? Tá bom, irmão? Deus abençoe. Deus. Alô? Alô? Alô? Alô? Alô? Não, quem está falando? O irmão Sérgio, irmão, paz Deus. Amém. O irmão Jeremias está aí? Ele foi para a congregação. Ah. A congregação do Brian. Então tá bom, irmão. Tá bom? Tá bom, paz Deus. Salete? Paz Deus. É o Sérgio, tudo bem? O irmão Jeremias está por aí? Eu espero um pouquinho. Tá indo lá. Tá tudo bem, graças a Deus. Tá bom. Tá. Oi. Alô? Irmão Jeremias? Só um minutinho. Bom. Irmão Jeremias? Sim. Prazer, irmão. Eu sou Sérgio, irmão. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Tamo indo, irmão. Meu irmão, que eu tô ligando pro irmão, aquele, o irmão lembra aqueles irmãos que eu falei pro irmão que tinha vindo e tinha conversado comigo? Então, ele me ligou e ele tá sabendo, irmão, daqueles depósitos que foram feitos na conta da Ariano. E eu queria saber o que eu falo pra ele, se ele ligar. Que ela, que Deus preparou e acabou. É, porque eles estão sabendo até o valor, tudo, eu não sei, os canhotos de depósito ficaram com o irmão guardado. E como que eles ficaram sabendo, meu irmão? Eles sabem até que foi aquele valor de 14 mil e ficaram, sabe? Aí eu peguei, desliguei o telefone, não falei mais nada. Cooperou um pouco cada um, cooperou e acabou, foi isso. Deixa, não tô perdido. Fica sossegado. Então tá bom. Eu vou pegar cada um que cooperou. Então, eles perguntaram assim, se tinha sido o irmão que tinha depositado. Eu falei, não sei se foi o irmão que depositou. Estamos. Então, tá bom. Tá bom, irmão. Então tá bom. O irmão daquele do serviço, irmão, ainda não nada. Nossa, longe, né? Então tá bom. Tá bom? Tá bom. O irmão Jorge não tá sabendo nada disso. Operação? Não, que eles estão ligando. Tá bom, irmão. Então espera aí se o irmão tiver Qualquer coisa, irmão. Tá bom, licença de Santo André. Você dá pra sair trabalhar? Dá. Tá bom. Aí o irmão vê que a coisa tá dura, viu, irmão? Tá bom. Tá bom. Deus te abençoe. Amém.